Os principais fatores que determinam a obesidade, considerado o principal fator de risco para doenças crônico-degenerativas, são alimentação inadequada e inatividade física, ou seja, o estilo de vida que a pessoa possui. A inatividade física responde por 28% das mortes precoces, perdendo apenas para o cigarro, que causa 250 mil mortes por ano. Devido a esse fator, nos próximos 50 anos, há previsões que haja uma mudança na curva da longevidade e a expectativa de que os filhos tenham vida mais curta que os próprios pais. O professor Burini vai nos explicar agora mais sobre essa questão. Embora o homem tenha apresentado uma expectativa de vida maior, ultimamente tem se verificado por alterações comportamentais de má alimentação e inatividade física ou sedentarismo, que a obesidade, que é o principal fator de risco de todas essas doenças crônicas, dentre elas as doenças cardiovasculares, são as campeãs em termos de mortalidade. Então essa obesidade reduz a expectativa de vida, além de reduzir a qualidade de vida. E nós temos o seu acometimento cada vez mais precoce, com crianças e adolescentes. Mas, por outro lado, também já se tem demonstrado que com a mudança do estilo de vida, esse quadro pode ser revertido. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso devo me ferir. Pessoas que têm praticado exercícios físicos e realizado uma alimentação mais balanceada têm conseguido, por exemplo, interromper ou reduzir a medicação para pressão alta, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. Com isso, passam a ter maior disposição e uma vida mais saudável, tendo em vista que remédios são drogas e causam diversos efeitos colaterais. Apesar de muitas vezes não se ter muito tempo devido aos compromissos familiares e profissionais, é necessário que seja reservado um período para a prática de exercícios físicos e também que se tenha uma alimentação mais adequada. É recomendável evitar as refeições rápidas como lanches ricos em maionese, sal e acompanhados de refrigerantes. O mais aconselhável é optar por refeições completas, produtos naturais e grande quantidade de frutas, legumes e sucos. Também estar atento para não se acomodar com a inatividade física, possibilitada pelos avanços tecnológicos. Você, taxista, por exemplo, procure nos espaços entre as corridas sair um pouco do carro. As pessoas também podem optar, na medida do possível, em ir para o trabalho ou a padaria a pé.